Eu queria não ver as crianças chorando caladas. Eu queria não ver um velhinho jogado na calçada. Eu queria não ler nos jornais que mataram um homem e deixou a mulher e seus filhos no mundo da fome. Eu queria ver o amor, ver a paz. Todos nós somos iguais, pra que tanta grandeza? Pois um dia tudo vai se acabar e iremos pro mesmo lugar. São coisas da natureza. São coisas da natureza. Eu queria não ver injustiça nos poderes dos homens. Homens que falam e gritam, mas não se assumem. Eu queria, ao invés da mentira, ouvir a verdade. O mundo está vazio, é a realidade. Eu queria ver o amor, ver a paz. Todos nós somos iguais, pra que tanta grandeza? Pois um dia tudo vai se acabar e iremos pro mesmo lugar. São coisas da natureza. Ah, são coisas da natureza. São coisas da natureza. São coisas da natureza. São coisas da natureza.